para que eu possa te adorar. Um coração cheio de amor, em que eu possa te agradar. Quero te dar minha vida, em troca peço a tua, para que estejas em meu coração. Senhor, te adoro e te quero, a ti eu amo e venero, por isso estou aqui a lhe pedir. O coração contrito, o coração amigo, que estejas em meu coração. Senhor, te adoro.